fala de tolerância, às vezes a gente não sabe às vezes o que significa a palavra. Eu procurei no dicionário o que, que é o significado de tolerância. É interessante só para a gente perceber. Respeito ao direito que os indivíduos têm de agir, pensar ou sentir de modo diverso do nosso. Vou repetir. Respeito ao direito que as pessoas, as demais pessoas, têm em agir, pensar ou sentir diferente de mim. Ele começa falando em respeito. Porque quando a gente fala em divergência, e a gente diverge de muita coisa, de muitas pessoas, de muitas situações, parece que quando a gente, se a gente não divergir, se a gente não for contrário a muitas situações, parece que a gente está tomando um partido, que a gente está sendo igual. Pega o exemplo de uma pessoa, dentro de casa. A gente não precisa ir longe para ter os exemplos. É dentro de casa. Então, alguém tem uma opinião. E eu, a minha opinião é diferente, é contrária. O que, que a gente vai fazer? A gente vai brigar? Porque aquele que sobreviver vai impor a sua vontade? Porque isso era feito uma vez. Há muito tempo atrás. Se a gente pegar a nossa história, a gente vai ver que as coisas eram resolvidas pela força. Só que hoje, a violência, ela se manifesta de outras formas, mais sutis. Às vezes não com a pancada. A violência, ela acaba se manifestando com outras formas de força, de poder impor uma opinião. Não significa, quando a gente não diverge, que a gente simplesmente pensa igual. Significa que a gente aceita ou respeita o direito daquela pessoa de pensar diferente, de agir diferente ou de sentir diferente. Porque até o sentimento a gente questiona. Por que que tal pessoa está às vezes chorando? Por que ela se abala? A gente critica e quer que ela faça diferente. A gente quer. É uma forma de violência também, né? Então, um dos verbos mais importantes na atualidade que a gente tem que aprender a conjugar é o verbo aceitar. Aceitar as pessoas como elas são. Sem querer modificar elas. Aceitar. Tu gosta do azul, eu gosto do verde. Ótimo. Fica com o azul, eu continuo com o verde. De repente a gente mistura e eu aprendo que o azul também é bom. Um exemplo bem simples. A gente pode aprender com as divergências a ver uma opinião diferente da minha. E a perceber que talvez as opiniões diferentes, elas podem caminhar juntas. A gente não precisa excluir as coisas ou as pessoas. A gente não precisa. Qual é o objetivo nosso na encarnação? Quando a gente é jogado nesse corpo, nessa vida, qual é o meu objetivo? Será que meu objetivo é criticar tudo aquilo que for diferente de mim? O meu objetivo é comigo. É ser, tentar ser um pouco melhor do que eu sou para evoluir. E é óbvio que essa minha melhora, ela vai repercutir em tudo ao meu redor. Tudo. Volta lá para dentro de casa e pega de novo o exemplo da divergência. O que acontece se tu vai bater de frente. Pode acontecer várias coisas. Desde uma ruptura, seja com o casal, seja com o filho, seja lá quem for, de um pegar e sair. E ficar o resto da vida sem se falar. Falta aceitação. Ou a gente pode tentar entender, tentar aceitar. Ele é como ele é. Eu sou como eu sou. Mas eu posso tentar observar esse reflexo que ele está me mostrando para identificar em mim. Por que que eu não estou aceitando? Qual é o meu problema? Não é dele, o problema é meu. Qual é o meu problema? Tem tanta coisa hoje diferente. E a gente é diferente em tantas coisas. E várias a gente é muito parecido. Mas a gente, para ir para frente, a gente tem que se dar as mãos. Se a gente for excluir tudo, a gente vai ficar sozinho. E ficando sozinho, a gente se extingue. Extinção. Tem uma música, acho que todo mundo conhece, dos Titãs, que o título é Epitáfio. Epitáfio é aquelas frases colocadas nas lápides dos túmulos. Hoje já não são mais tão comuns. Mas, num trecho da música, ele diz: devia ter aceitado as pessoas como elas são. E ele diz assim: não queria, eu devia ter aceitado. Porque ele chega à conclusão de que era ele que estava errado. Ele perdeu uma oportunidade durante a vida dele, talvez de uma convivência com alguém tão próximo, tão importante, e que era tão grandiosa para ele. Usando o exemplo dessa metáfora da música, que na nossa vida tem tantos exemplos, tantas oportunidades. Hoje é muito fácil a gente se manifestar. A gente pega o celular e, dependendo do que alguém escreveu, a gente vai lá e, se a gente gosta, a gente apoia. Se a gente não gosta, a gente critica de forma, às vezes, cruel, sem conhecer a quem nós estamos criticando. Então é muito fácil a gente se manifestar. A gente esquece que quando a gente está fazendo as coisas, a gente está demonstrando o que a gente tem dentro. Quem nós somos. Quando a gente está falando com alguém, quando a gente está se sensibilizando com alguém, a gente está mostrando o que a gente tem dentro. A gente sempre diz: monitora os teus pensamentos durante o teu dia para saber o que tu está pensando. Quais são os assuntos que povoam a tua mente? Porque a gente está cheio de problema. Cada vez parece que está pior. Mas o que está acontecendo aqui dentro? É uma representatividade de nós? Nós, espíritos, se manifesta pelo pensamento ou da vazão para que, através desse pensamento, influências semelhantes nos acessem. Então, quando a gente não quer aceitar alguma coisa, quem perde somos nós. Porque talvez aquela situação ela continue, aquela pessoa continue sendo como ela é, e talvez feliz, e nós paramos estagnados, duros. Tem um filósofo chinês, e a filosofia chinesa ela é antiguíssima, bem mais velha do que o nosso país, em que ele também, numa metáfora, ele diz que a flexibilidade é sinal de vida e a inflexibilidade é sinal de morte. Se nós pegarmos e compararmos com um bambu, que quando o vento bate nele, ele verga até o chão, e quando o vento para, ele volta. Ele resiste porque ele é flexível. E outras árvores, outras espécies, elas quebram. E quando elas quebram, acabou. Nós, quando somos muito inflexíveis, somos muito rígidos, a gente se quebra também. Eu disse, a gente acaba sozinho. Sem contar outros problemas. Os problemas de coluna que nos afetam tanto, eles têm uma vinculação direta com essa questão de flexibilidade, de aceitação. Eu falei de aceitação, o verbo, aceitar. Mas o verbo da primeira palavra, daquele conceito, é respeito. Então, falta respeito. Uma coisa tão simples que a gente sabe o que, que é, mas às vezes não faz ele ser conjugado. A gente não usa ele no nosso dia. Respeito comigo, respeito com os outros, respeito com o mundo em que eu vivo, onde a gente agride de todas as formas. Voltamos à questão da violência. Formas de violência estão veladas nas nossas condutas egoístas de trazer tudo para nós. Então, tolerância para com as divergências. O ser humano é o único animal desse planeta que tem a capacidade de raciocínio, de pensar. Pelo menos é o que a ciência nos diz, né? E de que forma nós estamos usando a capacidade de raciocínio, de pensar? Se nós simplesmente repetimos velhas práticas, se nós continuamos sendo nós mesmos ontem, hoje e amanhã. E Jesus nos disse que nós precisamos matar o homem velho. O homem velho que abriga aqui dentro. Porque do jeito que eu estou, eu não vou longe. Eu vou me extinguir. Eu preciso renascer, renascer através de mudança de conceitos, principalmente de conceitos mental. Para através disso, eu começar a mudar os meus sentimentos com relação a tudo aquilo com que eu convivo e, através disso, agir de forma diferente. É um processo. Um processo que a gente está dentro. Não adianta querer espernear. Mas é um processo grandioso. Porque nada é tão trágico. Na verdade, a gente tem a oportunidade de mudar o curso do nosso barco. Nós estamos pilotando esse barco que está seguindo o mar fora. Nós temos a capacidade de mudar o rumo dele. Na verdade, nós estamos mudando. Somos nós que estamos guiando ele. Então, se não está bom, correção de rota. Correção de rota. Para todos nós.